No deserto, Satanás procurou pôr seu ungido de Deus e desviá-lo de sua missão salvadora, porém foi derrotado, e seu conquistador andou fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Este conflito secular chegará ao seu clímax quando Satanás se encarnar no anticristo e for destruído na ocasião da vinda de Cristo. B. Diabo significa literalmente caluniador. Satanás é chamado assim porque calunia tanto a Deus. Gênesis 3:2, 4, 5, como ao homem. Apocalipse 12:10, João 1:9, Zaque 3:1, 2, Lucas 22:31. C. Destruidor é o sentido da palavra apolion grego, abaddon hebraico, Apocalipse 9:11. Cheio de ódio contra o Criador e suas obras, o diabo desejava estabelecer-se a si mesmo como Deus da destruição. D. Serpente. Essa antiga serpente, chamada diabo Apocalipse 12:9, nos faz lembrar aquele que, na antiguidade, usou uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. E. Tentador. Mate 4:3. Tentar significa literalmente provar ou testar, e o termo é usado também com relação aos tratos de Deus. Gênesis 22:1. Mas, enquanto Deus põe à prova os homens para seu próprio bem, para purificar e desenvolver o seu caráter, Satanás tenta-os com o propósito malicioso de destruí-los. F. Príncipe e Deus deste mundo. João 12:31. 2 Cor. 4:4. Esses títulos sugerem sua influência sobre a sociedade organizada fora ou a parte da influência da vontade de Deus. Todo mundo está no maligno, no poder do maligno, 1 João 5:19, e está influenciado por ele. 1 João 2:16. As escrituras descrevem o mundo como sendo qual vasto conjunto de atividades humanas, cuja trilogia se resume nestas palavras: fama, prazer e bens. A esses três objetivos tudo está subordinado. Hábeis argumentos em defesa dos mesmos criam a ilusão de serem realmente dignos. Esses objetivos gozam ainda da vantagem de vastíssimo aparato literário, comercial e governamental, o qual constantemente reclama dos cidadãos do mundo culto a esses objetivos, que, na mente, se associam aos mais elevados valores. Os aplausos do povo se dedicam àqueles que os conseguem. O juízo das coisas é pelo aspecto e o êxito aparentes, fundamentado sobre falsos postulados de honra e mediante falsas ideias de prazer, de valores e da dignidade da riqueza. Ademais, faz-se veemente apelo aos instintos inferiores da nossa natureza, apelo que se reveste da linguagem pretensamente. 3. Suas atividades. A natureza das atividades. Satanás perturba a obra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:18. Opõe-se ao Evangelho. Mateus 13:19. 2 Cor. 4:4. Domina, cega, engana e laça os ímpios. Lucas 22:3. 2 Cor. 4:4. Apocalipse 27:8. 1 Tim 3:7. Ele aflige. Jume 12. E tenta. 1 Tessalonicenses 3:5. Os santos de Deus. Ele é descrito como presunçoso. Mateus 4:4. 5. Orgulhoso. 1 Tim 3:6. Poderoso. Efésios 2:2. Maligno. Judas 4, astuto, Gênesis 3:1 e 2 Cor. 11:3, enganador, Efésios 6:11, feroz e cruel, 1 Pedro 5:8. B. A esfera das atividades. O diabo não limita suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes age nos círculos mais elevados como um anjo de luz. 2 Cor. 11:14. Deveras, até assiste às reuniões religiosas, o que é indicado pela sua presença no ajuntamento dos anjos. Jude capítulo 1, e pelo uso dos termos, doutrinas de demônios 1 Tim 4:1, e a sinagoga de Satanás Apocalipse 2:9. Frequentemente seus agentes se fazem passar como ministros de justiça 2 Cor. 11:15. A razão que o leva a frequentar as reuniões religiosas é o seu malicioso intento de destruir a igreja, porque ele sabe que uma vez perdendo o sal da terra o seu sabor, o homem torna-se vítima nas suas mãos inescrupulosas. C. O motivo das atividades. Por que está Satanás tão interessado em nossa ruína? Responde José Ossien, ele aborrece a imagem de Deus em nós. Odeia até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual se revestiu o Filho de Deus. Odeia a glória externa de Deus, para a promoção da qual temos sido criados e pela qual alcançaremos a nossa própria felicidade eterna. Ele odeia a própria felicidade, para a qual estamos destinados, porque ele mesmo a perdeu para sempre. Ele tem ódio de nós por mil razões e de nós tem inveja. Assim disse um antigo escriba judeu: pela inveja do diabo veio a morte ao mundo, e os que o seguem estão a seu lado. D. as restrições das atividades. Ao mesmo tempo que reconhecemos que Satanás é forte, devemos ter cuidado de não exagerar o seu poder. Para aqueles que creem em Cristo, ele já é um inimigo derrotado, João 12:31, e é forte somente para aqueles que cedem à tentação. Apesar de sua fúria rugidora, ele é um covarde, pois Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ele tem poder, porém limitado. Não pode tentar, Mate 4:1, afligir, Jume 16, matar, Jude 2:6, Hebreus 2:14, nem tocar no crente sem a permissão de Deus. 4. Seu destino. Desde o princípio Deus predisse e decretou a derrota daquele poder que havia causado a queda do homem. Gênesis 13:15. E o castigo da serpente até o pó da terra foi um vislumbre profético da degradação e derrota final dessa velha serpente, o diabo. A carreira de Satanás está em descensão sempre. No princípio foi expulso do céu. Durante a tribulação será lançado da esfera celeste à terra. Apocalipse 12:9. Durante o milênio será aprisionado no abismo, e depois de 1000 anos, será lançado ao lago de fogo. Apocalipse 20:10. Dessa maneira a palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. 3. Espíritos maus. 1. Anjos decaídos. Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado, e, como o homem, dotados de livre escolha. Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. João 8:44. 2 Pedro 2:4. Jude 6. O pecado, no qual eles e seu chefe caíram, foi o orgulho. Alguns têm pensado que a ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação da futura encarnação do Filho de Deus e da obrigação de eles o adorarem. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno. 2 Pedro 2:4. E parte no mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. João 12:31, 14:30. 2 Cor 4:4. Apocalipse 12:4, 7:9. Enganando os homens por meio do pecado, exercem grande poder sobre eles. 2 Cor 4:3. 4. Efésios 2:2, 6 e 11, 12. Este poder, não obstante, está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo, pela redenção que ele consumou. Apocalipse 5:9, 7 e 13, 14. Os anjos não são contemplados no plano da redenção. 1 Pedro 1:12. Mas o inferno foi preparado para o eterno castigo dos anjos maus. Mate 25:41. 2. Demônios. As escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém as escrituras dão claro testemunho da sua existência real e de sua operação. Mate 12:26, 27. Nos evangelhos aparecem como os espíritos maus desprovidos de corpos, que entram nas pessoas, das quais se diz que tem demônio. Em alguns casos, mais de um demônio faz sua morada na mesma vítima. Mar 16:9. Luke 8:2. Os efeitos desta possessão se evidenciam por loucura, epilepsia e outras enfermidades, associadas principalmente com o sistema mental e nervoso. Mate 9:33, 12:22. Mate 5:4, 5. O indivíduo sob a influência de um demônio não é senhor de si mesmo. O espírito mal fala por seus lábios ou emudece a sua vontade, leva aonde quer e geralmente o usa como instrumento, revestindo às vezes de uma força sobrenatural. Assim escreve o Dr. Nevius, missionário na China, que fez um estudo profundo sobre os casos de possessão de demônios. Notamos, em pessoas possuídas de demônios na China, casos semelhantes aos expostos nas escrituras, manifestando-se algumas vezes uma espécie de dupla consciência ou ações e impulsos diretamente opostos e contrários. Uma senhora em Fuzhou, apesar de estar sob a influência de um demônio, cujo impulso era fugir da presença de Cristo, sentiu-se movida por uma influência oposta a deixar seu lar e vir a Fuzhou buscar a ajuda de Jesus. O mesmo autor chega à seguinte conclusão, baseado num estudo da possessão de demônios entre os chineses. A característica mais surpreendente desses casos é que o processo de evidências de outra personalidade, e a personalidade normal nessa hora está parcial ou totalmente dormente. A nova personalidade apresenta afeições de caráter diferentes por inteiro, daquelas que realmente pertencem à vítima em seu estado normal. E esta troca de caráter tende, com raras exceções, para perversidade moral e impureza. Muitas pessoas, quando possuídas de demônios, dão evidências de um conhecimento do qual não podem dar conta em seu estado normal. Muitas vezes parece que conhecem o Senhor Jesus Cristo como uma pessoa divina, e mostram aversão e temor a ele. Notemos especialmente estas boas novas. Muitos casos de possessão de demônios têm sido curados por meio de adoração a Cristo, ou em seu nome, alguns muito prontamente, outros com dificuldades. Até onde temos podido descobrir, este método de cura não tem falhado em nenhum caso ao qual tenha sido aplicado, não importa ter sido o caso difícil ou crônico. E, em caso algum, até onde se pôde observar, o mal não voltou, uma vez que a pessoa se tornou crente e continuou a viver uma vida cristã. Como resultado da comparação feita, vemos que a correspondência entre os casos encontrados na China e aqueles registrados nas escrituras é completa e circunstancial, cobrindo quase todos os pontos apresentados na narração bíblica. Qual o motivo que influi nos demônios a fim de apoderarem-se do corpo dos homens? O Dr. Nevius responde: a Bíblia ensina claramente que todas as relações de Satanás com a raça humana têm por objetivo enganar e arruinar, afastando a nossa mente de Deus e induzindo-nos a infringir suas leis, e trazer sobre nós o seu desagrado. Esses objetivos são conseguidos por meio da possessão de demônios. Produzem-se efeitos sobre-humanos que ao ignorante e desconhecedor parecem divinos. Ele exige e consegue adoração e obediência implícitas pela imposição de sofrimentos físicos e por falsas promessas e temíveis ameaças. Desse modo, os ritos e as superstições idólatras, entrelaçadas com os costumes sociais e políticos, tem usurpado em quase todas as nações da história o lugar da adoração única a Deus. Vidium cor. 10:20, 21, Apoc. 9:20, Deut. 32:16, Isa. 65:3, quanto aos próprios demônios, parece que eles têm motivos pessoais e próprios. A possessão dos corpos humanos parece proporcionar-lhes um lugar muito desejado de descanso e prazer físico. Nosso Salvador fala dos espíritos maus andando por lugares áridos buscando especialmente descanso nos corpos das vítimas. Quando privados de um lugar de descanso nos corpos humanos, são representados como buscando no corpo dos animais inferiores. Mate 12:3-5. Martinho Lutero disse: o diabo é o contrafator de Deus. Em outras palavras, o inimigo sempre está contrafazendo as obras de Deus. E certamente a possessão de demônios é uma grotesca e diabólica contratação da mais sublime das experiências, a habitação do Espírito Santo no homem. Note alguns paralelos. 1. A possessão de demônios significa a introdução de uma nova personalidade no ser da vítima, tomando-a, em certo sentido, uma nova criatura. Note como o gadareno endemoniado, Mate 8:29, falava e se portava como que controlado por outra personalidade.